972, visão 09. Navio pede para 43, pode voar Duna? Rio 5972, autorizado Duna da presente, desce e mantém 3 mil pés. O ajuste 1020. Informativo de Duna para 3 mil pés na proa de Duna, 1020, Rio 5972. Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, 6605. X-Ray 4209 da Azul. 4209, completa aproximação, torre na noite decimal 6. 18-6. Rio 5972 apenas para informação, informa o tráfego na sua posição agora de 10 horas, 7 milhas e meia, rumo noroeste. É um Boeing 738 da Gol, passando nível 090 para o 370. Rio 5972 da visual completa. Dona 604, informação de tráfego, agora está a sua posição de 11 horas, 5 milhas, rumo sul, é um Boeing 722, está passando nível 060 para 3 mil pés. Sente no 604. Rio 5972, desce e mantém 2 mil, ajuste no 020, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Descendo para 2 mil pés, reportará estabilizado no ILS da 10, Rio 5972. Objeto 6747, portão 5. Portão 5, observe o tráfego ingressando no pátio. Após o arbolização, está livre, puxa. Após a arbolização, livre, pushback, objeto 6747, observe. No 604, Centro Recife, no 2545, alterno no 2685. 2545, 2685, no 604, boa noite. Boa noite. Dom no 076, desce mantém 3 mil pés, o ajuste no 020, livre das restrições na posição ETAP. Gente, descendo para 3 mil, ou 1076. Quatro dois zero nove aos 27, libera a direita. prossegue via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Direita Alfa, mantém antes da Juliette, 4209. Gol na 076, décima tem 2000, ajuste na 020, reporta estabilizado na ILS X Rei da pista na 0. Fala 2000, faz chamada estabilizado, gol na 076. Seguiu 5972. Confirme. Poxa, né, 6313, Guarulhos, 360. Sente, 6313, aguarde o copo. Aguarda. Trabalho. Afirmativo Rio 5972, com trem em baixo trabalho. Vento 160 graus, 08 nós. Autorizado pouso Rio 5972. Livre pouso Rio 5972 na 10. Salvador é o total 9907, informação Alfa. Total 9907, boa noite, acione identificação, autorizado chegada Bonf, décima tem 4000 pés, o ajuste no 020. Identificou, desce a 4000, com no 020, 1020, pela Bonf total. Mano, táxi objeto 6747 com 168 a bordo, 3 horas e 50, confirme. Autorizado até o ponto de espera via Índia, ajuste no 020, chama pronto 186 o 6747. Autorizado via Índia até o ponto de espera da 10, altitude 1020, para pronto 186, 6747. Ingressa via Juliette, portão 3. Portão 3, ingresso Juliette. Portão 3, ingresso na Juliette, 4209. Rio 5972, pátio 3, Alfa Kilo. Pátio 3, Alfa Kilo, Rio 5972. Oi, Salvador, boa noite, Juliette 6747, espera pronto. Autorizado a alinhar e decolar a pista 10. 160 graus, 109, web 6747. Autorizado a alinhar e decolar da 10, web 6747. Xené 6313, copia? Copia. Autorizado 360 Guarulhos, decolagem pista 10, curva direita da Euleda, após Leda Bridge, após Bridge, AP Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após conforme. Controle 120.8, aciona 5433. Guarulhos 360, decola da 10, da Eoleda, Bridge, AP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, após conforme. Aciona 5433, controle 1208. Correto, 6313, reporte pronto, puxa acionar. Aí chamando. Autorizado pouso, pista 10, 150 graus, 089. Livre pouso, gol 1076. Web 6747, aos 34, 120, decimal 8. 208, graças, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Web 6748. Webjet 6748, boa noite, contato radar, sobe mantém o nível 360, saída da EL. Voe Leda, após Leda, voe Bridge. Leda, Bridge, 360, 6748, trato. Afirmativo, confirmando o nível 350. Afirmo, nível 350, pronto. Utilizado Juazeiro, 350, AP Zulu no 9. Decola da 10 com curva esquerda, Momo, frote 120, decimal 8, 5436, transponder. Chama pronto, passarelo. Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, com 2. Está autorizado o passageiro, chame para o táxi. Responde, chama para o táxi 2284. Capitão 9907, desce, mantém 2000 pés, o ajuste no 020, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Descendo para 2000, autorizado em ILS X-Ray, reportará estabilizado. Objeto 6747, Centro Recife no 251, alterno no 3325. 251, 3325, grato, boa noite. Boa noite. Boa noite. Para o táxi, o passaredo 2224, temos 19 a bordo, 3 horas e 40, alternando Fortaleza. Está livre até o ponto de espera via Índia, chama pronto na 118.612, ajuste no 020. Índia, ponto de espera 18.6, boa. Estacionamento, Oxalé, 63, 13, posição 4. No 3, aguarda um instante. Europa 084 10-11, information Alpha request startup to Madrid. Europa 084, stand by to cruise. Stand by. Eco. É 313, está livre, puxa, me dá. Leve, chama o táxi, é 313. Salvador, boa, passarela 224, posso passar a pronta? Autorizada, linha de decolar, 160 graus, 08 nós. A linha de decolar, pistão 90224. Tá, estabilizado, completamente pistão. 9907, completa, torre no 9 decimal 6. 186 total. Salvador, é o total 9907. Total 9907, continua a aproximação, aguarde pista livre. Sete. Total, livre pouso pista 10, 160 graus, 109. Livre pouso na 10, baixa travar total. Transfere 118, corrijo, 120, decimal 8, aos 45. 208, boa. Controle Salvador, boa, passaria do 2224. Passaria do 2224, contato radar, sabe, mantém o nível 350, sai da MOMO. 350 MOMO 2224. 3 autorizado táxi, chama no ponto de espera pronto, frequência 118, meia dúzia, 1020 ajuste. É meia dúzia, chamará agora aqui. Total no solo aos 48, direita, alfa e quilo, pátio 3 da linha. 084, are ready to start up and pushback. Yes sir, we're ready to start up and pushback, Europa 084. Clear, start up and push, call me for taxi. Thank you, clear, start up and push, call you for taxi, Europa 084. Marinha da Cola, 1063, 1013, cara. Prossiga. Autoriza o Vasco, a frota está presente? Aguarde 2224. 24 na guarda. 55 no 5, contato radar, 70 milhas nordeste do VR de Salvador. Mantenha o nível no 40, chame quando pronto para descida. Ajuste na 020. Voa a Bonf na chegada Bonf. 55 no 5. 55 no 5, Edge. Salvador approach, return at 6224, down to 110, passing 240, alpha information. Return at 6224. Scott Ident, clear among arrival, descend and maintain flight level 050, altimeter 1020. Iniciando o Chané 6303. Alívio 6303. Série do 2224, voa direto Juazeiro agora. Direto Juazeiro, muito grato, 2224. No 3 ao 5-1, 1208.